Senhor, me perdoa por todas as vezes que te fiz chorar. Ó meu Senhor, me ajude a melhorar, me dê forças pra seguir e no seu caminho andar. Eu sei teus pensamentos são mais altos que os meus. Quem fala é um pecador que se arrependeu. Preciso melhorar, Pai, me diz o que fazer pra sair desse mundo e só em ti sentir prazer. Meu Deus, eu tô ligado que sem ti eu não sou nada. O Senhor é a força pra seguir na caminhada. Senhor, posso dizer que hoje eu mudei, mas preciso melhorar, pois já muito errei. Abro meu coração, sua presença é bem-vinda, e que o seu espírito em minha vida seja vista. Escute o que eu te digo, de joelhos te suplico. Abro meu coração, Pai, vem morar comigo. A chance já foi dada, eu não tô aqui à toa. Firmei nessas palavras, faça nova todas as coisas. Me ajuda a melhorar, sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar, sozinho. Ajuda os ladrão, ajuda as minas. Sem a tua graça posso me perder. Minha força divina, a razão de viver. O bem que eu quero, isso eu não faço. O mal que eu não quero me leva ao fracasso. Sou um pecador tentando a vitória na guerra, travando no meio da glória. Pregando tua paz no meio do rap, longe da bagaça, do crime e do back. Perdoa meu pai e a minha conduta, mas sou um guerreiro no meio da luta. Igual Josué, Moisés e Davi, sem tua ajuda eu posso cair. Meu pai é meu rei, não me sinto só. Vou me humilhar de cara no pó. Pode me ensinar, eu vou melhorar. E tua presença eu vou adorar. Pregadores da paz, apóstolos do rap pra adorar. Me ajuda a melhorar, sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar, sozinho. Mas quero viver contigo, não quero que vem de lá. É mundo de pecado que tira o meu caráter, que fez de mim um homem sem dignidade, que me fez cheirar, que me fez trair, que me fez roubar e também me fez mentir. Eu tô cansado de tentar só do meu jeito, porque insiste num cara cheio de defeito. Pai, tenho vergonha do tanto que eu já errei. Pai, me envergonho, outra vez te abandonei. Não consigo, chorando te peço, vem me ajudar. Segura na minha mão, me ajude a caminhar. Tristeza já me domina, sozinho eu não consigo. Estou perdido à beira do precipício. Tá difícil o sacrifício, tá difícil, eu te suplico. Tá difícil, eu não consigo. Filho, não desista, eu estou contigo. Me ajuda a melhorar, sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar, sozinho.